desesperam. Salário pouco, muita gente vivendo no sufoco. O desemprego tomou conta da nossa cidade. Muitos manos se enlouquecem diante de tantas dificuldades. Cometem loucuras e acabam atrás das grades. Sou cristão, eu sei, essa é minha ideologia. Minha sina, leva a palavra divina. Cristão que é cristão tem que ter atitude. Expressar e falar, não ter medo do mundo. Enfrentar o diabo e deixá-lo confuso. É, e deixá-lo confuso. Mano que é mano, nunca deixa brecha. Se vacilar, aperta o dedo, bum, bum. Acabou a festa, mais um corpo no chão. Com uma bala na testa, o autor da desgraça. Chega em casa com pressa, mas filhinho de papai pensa que não vai pra cela. É assim o dia a dia. É, de cada comédia. De cada comédia. Paz, queremos que a paz venha em nossa periferia. Paz, queremos que a paz venha nesse lugar. Paz, queremos que a paz venha em nossa periferia. Nação está em nossas mãos. Também sabemos que nesse mundo existem muitos ladrões que só sabem cobrar mais e mais imposto. Eles não veem um povo humilde que rala o dia todo. E quando chega o pagamento ainda ganha pouco. Povo pobre que precisa de conforto. Vive no meio dos tiros, sempre um sai morto. Eles não têm como comer nem aonde morar. Meu Deus, me responde o que está acontecendo nesse lugar. As mesmas cenas se repetem em todos os cantos. Sou como você, só que um pouco diferente. Tenho um Deus no peito, tenho um Deus na mente. A graça do meu Senhor, mano, está sobre a minha vida. Porque se não fosse ela, só ele sabe onde eu estaria. Será que no inferno ou se acabando na maldita farinha? A nossa periferia está passando por problemas. E muita gente vivendo nesse mundo de indecência. Por falta de ordem e obediência. Do norte ao sul, minha quebrada está sendo escravizada. A maioria não quer mudar e nem quer saber que existe uma saída. Eles entregam as coisas aos lugares não útil. São enganados pelo diabo que é um inútil. A sociedade está perdida, sendo dragada e usada. Caindo na cilada, são roubados e jogados pelo maldito espírito das trevas que só quer ver nossa desgraça. É você que escolhe o seu caminho, então decida qual vai ser o seu destino. Se é viver ou morrer, então escolha o certo. Porque o errado você já sabe, é queimar no fogo do inferno. Então tome cuidado e aprenda o recado. E que a paz reine em todos os lados. Em todos os lados. Hoje eles querem ter fama de homicidas, assassinos que matam para ganhar moral. Muitos entram na bandidagem achando que é legal. Eles matam as pessoas, só querem ter um pouco de paz. Mas um corpo no chão, um inocente que foi morto sem perdão. Mais um mano na quebrada que foi vítima dessa selvageria, dessa covardia que acontece no dia a dia da nossa periferia. Estamos vivendo a realidade, sempre lutando, buscando a nossa liberdade. Temos que pensar de uma forma certa, viver uma vida digna e correta. Deixar todo o ódio, toda a ganância de lado. Estar com Jesus Cristo, nosso verdadeiro aliado. Por isso eu peço a Deus que a paz esteja sempre ao nosso lado. Ao nosso lado. É isso aí, mano. Eu peço a Deus que a paz esteja sempre ao nosso lado.